pele sou eu. Sou refém. Tenho um monte para divagar. Sonho vejo. Triste fado meu, salto sem ter. O próximo tema é ainda mais calmo. Chama-se Pena.